Antes de começar esse episódio, eu quero avisar vocês que esse episódio, ele é uma paródia das eleições. Ou seja, a gente vai frescar muito com os nossos personagens do cast. Ou seja, se você acha que não se deve brincar com esse assunto, ainda mais agora que a coisa tá mais calorosa, mas né, sai fora que a gente vai frescar sim com esses caras. Os personagens fictícios do nosso episódio de hoje, certo? É uma paródia das eleições, tá certo? Sem mimimi, sem raivinha, sem reiterismo, está avisado, viu? Vai continuar... Isso aqui tá parecendo aqueles trailers, né? Trailers do... Vai começar o filme, aí tem os trailers antes, né? De começar o filme e tal. Tá aparecendo isso aqui. E também uma passação de panos quentes aqui, fodida, menino. Lascada mesmo. Porque tem que ser assim, né? Tem que avisar que é uma paródia. Tem que avisar 300 milhões de vezes. E mesmo assim, vai ter gente que não vai entender. Certo? Vai continuar? Beleza. Começa! Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais o Azilla Cast. Eu sou Joel Suki e eu tenho certeza que o trio dele é Ralph, Clark e Leona. Eu sou o Neto Maru. Quando essa dupla chega, o pessoal esconde as carteiras. O cara já vem na agressividade, isso é uma doideira. O cara com violência gratuita, né? No episódio de hoje, macho, no episódio de hoje, uma porrada de gente arregou, né, pra participar desse programa. Sim, várias, a gente convidou várias pessoas, mas ninguém quis se manifestar, né, porque a gente vai falar de outras pessoas que não estão participando, né? Exatamente. Então, o pessoal é todo... Porque o pessoal do Azilla é assim, esses vagabundos. É todo mundo na hora de xingar os outros. Não, porque eu tenho o meu código moral. Mas por trás, né, é um bando de coxinha, né? Os caras ficam metendo pau. Inclusive, no final desse programa, só de vingança, a gente vai revelar os áudios que o pessoal manda tesourando os outros, né? Só pra criar intriga. Só pra acabar de vez com as amizades, né? Pois é, exatamente. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dois personagens, né? Dois personagens, né? Eles são personagens fictícios. Não tem nada a ver com a realidade. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Exatamente. São dois personagens ficcionais. Qualquer relação com a realidade é coincidência só. Pra quem conhece o Azilla, sabe que todos do Azilla são ficcionais, né? Ninguém é pessoa de verdade. É, exatamente. Inclusive nós dois, né? A gente tá aqui, mas não tá na verdade, né? A gente é atores contratados da Globo. PC é um algoritmo do Google, né? Que conseguiu fugir. O Manel é um cachaceiro. Esse daí é cachaceiro de verdade, né? Que foi contratado ali, foi pego num barzinho ali. Ei, vamos gravar um negócio aqui aí. Chegou aí. Vamos lá, né? Mas esses dois personagens são personagens famosos, né? Da ficção. É o Bolsa e o Hadas, né? Exatamente. Inclusive, a gente vai colocar eles dois, né, em situações inusitadas, né? E. Vamos ver quem é que se sai melhor, né? Se é o Bolso ou se é o Hadas, né? É porque esse programa vai ser um exercício de criatividade. Porque exatamente. Eu e o Joel, a gente conhece o Bolso e o Hadas, né? Exatamente. Mas quem tá ouvindo a gente não conhece, né? Nunca ouviu falar dos caras. Então a gente vai descrever os caras em atividades rotineiras para vocês conseguirem, no final do programa, montar uma imagem de quem é quem. Entendeu? Muito bem, vamos para os nossos e-mails, né? Voltando ali à sessão de e-mails, né? A gente só voltou porque foi muito pedido e porque é um dos momentos mais massas que eu acho. Inclusive, mande seu e-mail lá para Azilla, esquecendo o e-mail, né? Do cara. Azillacast@gmail.com. Pronto com, né? cara é todo analfabeto, né, meu? O cara assim. Cara, nunca mais tinha falado isso, né? Manda lá seu e-mail para azilacast@gmail.com, que a gente vai usar esse e-mail agora para receber os e-mails aqui do cast. Na verdade, a gente sempre usou, né? Só não tava divulgando. É, exatamente. Só chegava mala direta, né? Exato, inclusive excluiu uma porrada nesse instante aqui. Se você não lembrar o e-mail, manda direct, né? Ou então comenta lá no site, mas azileitor.com.br. É, comenta no site. Mais fácil. Deixa a sua mensagem, mas se comunique, né? Porque, sem brincadeira, as melhores histórias que eu acho não são nem as nossas, são as dos comentários. Você pode baixar aí o episódio através do nosso site, né? azileitor.com.br. Você pode baixar direto ali, escutar no fone de ouvido, nas caixinhas de som, né? Se o cara ressuscitar, se o cara for pensar, mano, essas caixinhas de som são resistentes, viu, mano? Porque quando a gente parou o programa, essas bichas estavam começando, né? Há 2 anos atrás. 2 anos depois, essas bichas ainda estão firmes e fortes, mano. É no começo, mano. Ainda, mano. 7 anos atrás, mano. Puta que pariu, viu, mano? As caixinhas estão firmes e fortes. É doido, mano. Ou você pode escutar através do Spotify, só procurar lá a gente da Azileitor ou AzilaCast lá no Spotify, que a gente vai estar lá também, né? Exatamente. Nosso primeiro comentário aqui é do Renato JS. Caralho, foi uma máquina do tempo. Outro dia eu vi o Azila que uma Manel ensina a abrir. Como abrir um negócio de lavagem de carros e agora tá como funcionário, mano. Já vê isso aí. Isso é uma história triste, né, mano? isso aí, mano, é o retrato do brasileiro, mano. Manel investiu, mano. Gastou tudo que ele tinha pra ser empreendedor, mas deu merda, né? Ele sempre tá acreditando aí, né? Se ele pode Mas isso é uma derrota, dependendo do ponto de vista, né? Porque antigamente ele tinha que abrir o lava-jato, acordar cedo, não sei o que. Tá, hoje em dia, não. Hoje em dia, ele vive exatamente como naquele filme Falcão, é aquele do Stallone, que era o caminhonete. É, o Falcão. Pronto, o Manel vive exatamente desse jeito, então ele tá levando uma vida boa. Exatamente. Próximo e-mail aqui também que eu achei bem interessante é do Slate Hammer, né? Que eu achei também, abordando aqui do Manel, achei muito interessante. Diz: vixe, o Manel caminhoneiro. Imagine a onda. Ele deve estar pegando muitas travas agora, né? Certeza, o Manel aí, bicho, é... Porque o Manel, ele sempre foi um cara meio descolado, né, assim? Ele sempre foi um cara que gostou de novas experiências, né? Nunca teve esses preconceitos, né? Exatamente. É mais uma prova de que ele está levando uma vida feliz com essa nova profissão dele. Próximo comentário aqui é do Manteiga no Biscoito. Neto gravando diretamente no banheiro. É porque, mano, os caras disseram que ia ser uma gravação de reencontro, né? É. Aí eu pensei que ia ser aquela parada, tipo, o cara gravando em cima da laje, entendeu? Reencontro. Só que aí os caras estavam gravando tudo em estúdio. Próximo e-mail aqui é do Anderson Cardoso. Diz assim: grande Azila, bem-vindos de volta, seus pau no lengo. Pau no lengo, pra quem não sabe, é a mesma coisa de autoridade aqui no Nordeste, né? Exatamente. Quando grande você senhor for, né? Exatamente, quando você for votar no domingo, né, você chega nas eleições e sai cumprimentando todo mundo como pau no lembro. Principalmente se o Bolsa ganhar, né, nas eleições. Aí quando você for parado pela polícia levando um baculejo, né, você chama os policiais de pau no lembro. Bom, ele diz o seguinte: esperamos mais episódios clássicos com a galera toda, principalmente o Bala. Olha aí, o chão fã do Bala, mano. Aí. Com aquela gargalhada inconfundível. Inclusive, a gente vai criar um app só da gargalhada do Bala, né? Que é importante, né, mano? Pode tirar o cara de situações ruins, né? Essa risada do Bala aí. Aquela putaria, o cara chega bêbado em casa, né? Aí a mulher do cara, puta, ah, vagabundo, onde é que tu tava, cara? Aperta o app do Bala. Tá tudo certo, né? Todo mundo começa a rir, fala, não, vai tomar banho. Aí o pessoal dorme, uma boa. Bom, faltou, aí, denúncia aqui, faltou inserção do áudio da barata. Eita, porra. Deveria ter tido, realmente, no primeiro episódio. Mais histórias do Sr. Pinóquio, mas o Sr. Pinóquio sempre pede um programa especial, né? O cara dá só umas palhinhas, né? É. E ele reclama aqui novamente que meu áudio estava reverberando, mas isso aí já foi resolvido. Esse André Cardoso realmente é um pau no lembro, né? Porque eu me falo reverberando. Ó, quem é que tira esse tipo de palavra? Né? É... Próximo comentário é da Bruna Alves. Aê, voltaram. Até me emocionei aqui. É claro, levei bronca por rir descontroladamente no meu expediente. Isso daí é uma parada comum, né? Nos asilas. Isso aí, macho, é uma grande... Se acontece isso com você, comente. Porque isso aí... Era uma das coisas mais comuns que acontecia. Você tá ouvindo o programa no meio do expediente, no escritório fechado, e as gargalhadas são inevitáveis, né? Exatamente. Tem também um comentário aqui de uma pessoa anônima, mas o cara só colocou glória a Deus com 3x. Próximo comentário aqui é do Matheus Silva. É, mas muito boa a volta de vocês, cambada. Agora sabemos por que o Cabo Daciolo foi para os montes. Pra orar pela volta do asilo. Glória a Deus. Inclusive, mano, o Cabo Daciolo, esse bicho é muito importante na história do asilo. outra coisa. Pra mim, mano, o Cabo Daciolo foi um dos maiores vitoriosos nessa última corrida presidencial, mano. Porque esse bicho passou a campanha todinha totalmente rolete, frescando e tal. O bicho na louca, e ele tirou mais voto do que a Marina e do que o Meirelles. É, mano, impressionante, mano. Como é que pode, mano? Para pra pensar, a Marina... O cara que dizia, ele não tinha intenção de voto nenhuma, 0% de intenção de voto. Mano. Isso aí é o que a mídia maquiava, mano. Mas todo mundo que falava, mano, vocês estão ouvindo, vocês têm que saber sentir as coisas. Mano. Tu chegava no trabalho, não, mas quem é que vai votar? Não, mano, Daciolo. Daciolo. Todo mundo só falava de Daciolo, como é que esse bicho não ia tirar a volta? Ué. Aí você para pra pensar, tem a Marina, eu sou ecologista, não sei o que, direitos humanos. Não deu pra ele, Daciolo passou por cima. É. Meirelles, provavelmente o maior economista do Brasil. E o que é que o pessoal diz? Economia de c****, eu quero Daciolo. Não se elegeu, mas pelo menos desbancou vários políticos, né? Lutou, foi pro monte lá, pro retiro dele, como inclusive todo herói de anime faz, né? Quando o cara quer aumentar os poderes dele, né? É, o cara vai pras montanhas, né? Vai pro exílio e tal, e volta mais doideira. E aguardem Daciolo 2022. Exato, inclusive a entrevista dele aqui, né? Vai ter uma entrevista aí, Júlio aí tá negociando, né, com o cara. Vai ter entrevista com ele, o Júlio conhece um cover que é idêntico da Daciolo. E já mandou foto. Se tudo der certo, ele aceitar, vale refeição, próximo programa. Inclusive, tu viu o vídeo dele, do Daciolo Putão? Ele postou agora, nessa dia 8, eu acho. Do 8, é aquele que ele faz o especial do Zangief, é? Não, é não. É um que ele fala assim, mano. Essas urnas aí foram fraudadas. Vocês vão ver, vão anular as eleições e eu vou ser presidente aí. Todo mundo... Ah! Tu sabe que teve um desses profetas, aquele cara que previu o tsunami em Fortaleza e tudo, que disse que ele ia ganhar as eleições, né? Então, tudo ainda pode acontecer, né? Esse cara aí que, né? Esse profeta aí é o cara que disse que ia ter uma onda de 80 quilômetros. Essa bicha ainda tá chegando, né? É porque ele disse que ia ter, mas não disse quando, entendeu? Mas ainda vai chegar, né? Aí chega aí, aguardemos a onda também, né? Pra te fazer uma entrevista com ela também. Primeiro, acho que primeiro o cara tem que apresentar, né? Os dois caras. Bolsa é um cara que estudou no colégio militar, né? Às vezes ele é meio puto, né? E o Adas é um cara que estudou ali no Liceu do Ceará, né? Colégio bicho era público. Bicho era como é, mano? Daquele... bicho era do CA do liceu, né? Não, mas esse bicho aí, mano, ele estudou sempre colégio público, né? Aí, apesar do que a maioria dos alunos que entram ali não é, não vou entrar nesse Mas aí, nessa época aí de adolescência deles dois, né? Eles jogavam muito The King of Fighters. Como todo mundo, né? Da nossa geração. Exatamente, ali. E o Bolsa, mano. O Bolsa ali, eu vi ele jogando ali no Patita. Sim. Bolsa quando gaseava aula no colégio, né? Ele com a fardinha vermelha dele lá no Patito e tal. E aí, qual trio que ele usava ali no The King of Fighters? Tem no 97, né? É, no 97, 97zão. 97, é? É. Eu acho que no 97, provavelmente, tinha que ter o Ralph, né? No grupo dele. Não, o Ralph tem que ter, o Clark também, né? E a Leona, né? A Leona não, porque a Leona é mulher, mano. Esse bicho não botaria a Leona, não. A Leona provavelmente não entraria, não. Ah, é verdade, quem, é verdade. Quem talvez pudesse entrar fosse um Yori Demônio, né, de repente. Então, eu acho que outro cara ali que poderia entrar também no trio dele seria o Terry, né? Terryzão ali, eu acho que daria pra entrar, não entraria, né? Não, porque o é Terry usa o cabelão, é, mano. Aí ele usa vermelho, mano. Ah, ele tem um chapéuzinho com a estrela vermelha, assim. É, não. aí não tem como, aí... não. Poderia ser o Kyo, né? Que é o herói do time, né? Também. É, então, eles têm um penteado parecido, né? Então, é mesmo. Tem um penteado parecido e então, tal. É, poderia ser o Kyo. Então, o bolso, o trio dele seria Ralph, Clark e Kyo, né? É, Ralph, Clark e Kyo. E o Hadas, o Hadas, ele é engraçado. O Hadas, ele já ia chegar, né, na máquina do arcade... fazendo os truquezão, né? Fazendo aquele truque ali de botar os chefes demônio e tal. Aí o bolso ficaria puto. Já fez isso? Tá querendo roubar aqui? Querendo, pode usar demônio não, bichão. Aí, ah, você tá fazendo... É o Hadas, né? Você tá deixando ali, o jogo tá deixando eu botar, então pode. E aí eu mandar... Se pode, eu tô fazendo. É, né? Se pode, eu tô fazendo. Né? Certeza, Aura, certeza ali o trio do Hadas seria Yori Demônio, Leona Demônio e Ashiro Demônio. Não, se não desse vou... pra botar o Orochi, né? Esse... eu acho o seguinte, que o Yashiro Demônio tinha que ter, né? Porque o Yashiro Demônio, ele é o que salva a ficha, é o garantido, né? É, do Hadas, certeza, viu? Agora tem dois personagens que eu acho que também poderiam ter por ideologia. É. Um é um dos que a gente já falou, o Terry, né? Que ele usa vermelho, né? É verdade. Esse daí então, é um dos possíveis que seria possíveis também uns heróis de ficha, né? E outro que talvez também por ideologia ele não abrisse mão de ter no time dele era o Shang. Ah, o por Shang. Quê? Porque o Shang é um presidiário que usa barba, né? Aí... poderia ser que ele não abrisse mão, né? Exato. Aí a gente vai deixar essa disputa com vocês, né? Vocês colocam, quem sabe a dinâmica do The King of Fighters, né? Como a gente colocou, é 3 contra 3 e vocês deixam aí no comentário que, qual trio ganharia, né? Exatamente. Engraçado que no trio do Bolsa, né? Quando ele aperta o start, aparece aquelas carinhas, né? Pra ver se passa uma bolinha pro outro. Tá todo mundo sorrindo, né, na dele. Só que na do Hadas tá todo mundo puto ali, todo mundo com raiva, né? Mas pelo menos tá todo mundo de vermelho, né? Quando ele aperta o start. É. Essa é a vantagem. Verdade. No Street Fighter, Bolsa versus Hadas, né? Eles também jogavam muito Street Fighter, né? Não no Patita, né? Porque no Patita não tinha, né, Street Fighter. Até porque pra gente Street Fighter era jogo de console, né? O pessoal não jogava no arcade. Exatamente. Esses dois bichos, né? Eles, como eles são ricos, né? Eles tinham o Play 1 no lançamento. E o Street Fighter 03 ali, quando eles começaram a disputar ali nos torneios, né? Bolsas e Hadas. Eles... mas certeza que o Bolsa usava o Guile. Ah, isso é verdade. Esse, todos os Street, o Bolsa tinha que usar o Guile. Era uma coisa já... e Guile com a roupa clássica. A, né? Roupa clássica, exatamente. É exércitozão, né? E é Guile, não é Gaio, porque na época ele chamava de Guile mesmo, né? Não tinha porra de Gaio, não. Exatamente. Ou era o Guile, ou então era o Nash, né? Que ele usava ali. Quando não tinha o Guile, né? O bicho, puta que pariu, que abenço. Cadê o Guile aqui? Aí ele começava a usar o Nashzão, né? Ah, esse aqui é o substituto do Guile, é o Nash. E aí ele começou a usar o Nash também. O Adas, eu acho que o Adas, ele tem mais possibilidade, né? Bolsa chega logo e fala, não pode não, hein? Não pode botar chefão não, hein? Aí ele desiste, mas ainda tem opções ali pro Adas, né? Um deles é o Bison, né? Que eu acho que... Que o Bison usa vermelho, né? É, poderia ser o Bison. O estilo de jogo deles seriam parecidos, né? E outro cara também que ali o Ada certeza que usaria também seria o COD, né? Por quê? Por quê que ele usaria o COD, né? Porque o Ada toda vida gostou de dar pedradas, né? Aí quando ele vê aquela parada ali da magia do COD ser a base da pedrada, o bicho se identificou, né? No Resident Evil 2, né? Resident Evil 2 ali, quando o Bolsa ia jogar, ele tava jogando normal, né? Tranquilo ali, jogando ali normal e tal. E o Adas vem logo com Game Shark, mano, botando bala infinita. Então era só putaria, né? O Bolsa sempre queria jogar com a Jill, né? Porque esse bicho queria usar a pistola e o Adas com o cara da faquinha, né? Porque o Adas, não, mano, negócio de arma não dá certo, não sei o quê. O bicho fazia o código do Game Shark pra substituir a faca por um livro, né? O personagem correndo com um livro na mão, matando zumbis, né? Qual é o personagem de jogo de videogame que usa livro, hein, como arma, assim, né? Todos os magos, né? Na verdade, todos os magos utilizam magias a partir dos livros. Não, né? Tem no Final Fantasy Tactics, não? Os personagens que usam livro como arma, assim? O Calculator, eu acho. Calculator. Inclusive, essa é uma classe favorita do Hades, né? No Final Fantasy Tactics. O Bolsa joga de chemiste, né? Porque esse bicho tem a pistola. Isso é uma desvantagem pro Bolsa, né? Porque a pistola é a pior arma, né? Do Final Fantasy. Não, mano, na época que a gente jogava Final Fantasy era uma merda, mano. Porque assim, tanto o Bolsa como o Hades achavam o jogo uma merda. Por quê? Porque no começo só tinha aquelas profissões clássicas, né? É. Knight, Chief. O Monk, né? Esses bichos, não, mas o jogo velho desinteressante, mas não sei o que e tal. Aí, do meio pro final do jogo, com as 30 horas, aí o chefe, o bicho habilita uma pistola, né? Aí só o Bolsa olhando assim, vixe, meu irmão, parada é essa aí, mano. Aí o bicho dando uns tirozão doideira, né? De longe. O Bolsa, ah, mano, passa o controle pra cá, não sei o que. Passa o controle pra cá. E do mesmo jeito, Hades, né? Quando esse bicho viu que o Calculator podia usar as magias na loucura, né? Sem fazer porra nenhuma, bicho, não. Jogou magia aí na doida e dava certo, mano. O bicho contando apenas com a sorte. Essa daí então, é a profissão também... preferida dele. Pois é, e ele também desenvolveu um gosto por esse tipo de jogo. Dragon Ball Z, Hades e Bolsa. O Hades eu já sei quem que seria. É. O Hades dentro de Dragon Ball, com certeza ele seria o Gohan. Gohan? Por quê? O Gohan, mano, porque assim, o Hades, ele é filho, entre aspas, do cara mais poderoso do universo dele, né? Ah, é mesmo? Tem um cara mais poderoso lá do universo dele, né? No do Dragon Ball, o Goku, né? É. No do Hades é o cara lá que é o mais poderoso de todos. E esse bicho é tipo o filho dele, né? É o cara que, teoricamente, deveria ter herdado o bastão, né? Dado continuidade. Só que esse bicho, mano, por mais que o Gohan seja doideiro e tal, o bicho não emplacou, mano. Teve alguma... Tem gente igual. Eu, por exemplo, no Dragon Ball, eu acho o Gohan muito massa, mano. Mas esse bicho. Inclusive, tentaram botar ele no Z, né? Como principal, aí não deu muito certo. Pois é, o pessoal tenta empurrar. Eu, pessoalmente, do Dragon Ball, o personagem que eu mais gosto é o Gohan. Mas eu tenho consciência que ele não conseguiu superar o Goku, né? Sim. Então eu acho que é mais ou menos isso. O Hades do Dragon Ball seria o Gohan. E o Bolsa? Bolsa no DBZ. Tá meio difícil, né? Porque não tem. Não tem tantos personagens assim militares, né, ali no Dragon Ball Z. Tem a Red Ribbon, né? Mas é só um Dragon Ball pequeno, né? Não, mas a Red Ribbon tá no Z também, né, mano? Que é no negócio do céu ali e tal. O céu é verde, né? O bicho usa uma roupa meio camuflada ali. É verdade ali, pode ser o personagem favorito dele. O Bolsa, nesse sentido, o cara tem que analisar bem, porque tem que ser algum cara que transparece o espírito dele. Mano. É, exatamente, tem que ser um cara que seja meio culto, né, assim, poderia ser o Vegeta, né, mas o Vegeta ali, bicho, Poderia ser, mano, o Vegeta na Saga Z, talvez. Exato. Poderia ser, na Saga, na Saga Z não, na... Naquela parte do... Que eles estão meio com o Zay. Sim, que ele fica meio porque, do bem, né, e tal. Exatamente, porque ele é o cara puto, né? Quer fuder com todo mundo. Mas naquelas sagas ele tá meio controlado ali, porque ele tem que interagir com um, interagir com outro, né? Esse bicho, mano, me dá as esferas aí, mano, confia em mim, mano, e tal. E tem um cara mais forte que ele, né? Que tá perigando ali liderar ali o anime, né? Exatamente. Só que tem essa parada, mano. Tanto parece o Bolsa, mano, que no Dragon Ball, naquela parte do Namekusei, tem essa parada. Chega num ponto que os caras sabem que o Vegeta é o mais puto, não sei o que e tal, mas é, mas é o jeito de deixar as esferas do dragão com esse bicho, porque senão a pior opção vai foder com tudo, né? Aí a turma, mano, fica sem opção, mesmo sabendo, não, mano, o Vegeta, o bicho é escrotão, não sei o que e tal. Mas esse bicho é forte, mano. A pior desgraça, ele é o único que pode bater de frente com o Freeza, mano. Então, deixa essas porra aí com ele. Tu sabe o que é o pior, mano, de tudo, mano? É porque o Vegeta, nessa saga, ele morre com uma porrada na barriga, mano, do Freeza, mano. Puta, velho. Aí foi foda, mas aí, então, o Bolsa vai ser o Vegeta mesmo. O bicho aí mereceu. No Samurai X, né, o Hadas com certeza é do time do Shishio, né? Que os caras ali revolucionários, não sei o que, não sei o que, vão mudar tudo aí. Tocar fogo do... nas coisas. E o Bolsa, né, com certeza ele é do time do... O Bolsa eu já sei quem é, mano, não precisa nem... Exatamente. Mim, eu já sei quem é o Bolsa, não tem nem errado. Eu já sei quem é que tu vai falar, quem é que seria o Bolsa? O Bolsa, mano, não tenho nem medo de errar que esse bicho seria o Saito. Certeza? Primeiro que o cara é da polícia. Primeiro que ele vive puto. Você nunca vê ele feliz. Esse bicho tá sempre puto, fumando um cigarro e de farda, né? De azul, né, e tal. Exatamente. Ele putasse. Os dois também têm outra relação, porque por mais que no mangá tivesse vigorando a lei anti-espadas, né? Esses bichos estão armados direto e foda-se, né? Exatamente. O Naruto, eu acho que o Hadas poderia ser o Itachi, né? O Itachi ali que é um personagem meio renegado, né? Ali da história do Naruto. O Itachi, o cara é massa. E ele é aquele cara que ele se redime ali no final, né? Ali no... Depois de uma história inteira ali de denúncia, não sei o que, contra ele, né? Esse bicho é um filho da puta, não sei o que e tal. Aí no final o cara descobre que o cara é um cara bom, mano. Inclusive, só um alerta de leve, né? De spoiler, porque o Naruto terminou acho que tem uns 3 anos, né? Mais ou menos. É. Mas isso aí é um plot twistzão foda do Naruto, né? Pra quem não assistiu. Mas pra quem já assistiu, ficaria um desfecho massa pro Hades por causa disso, mano. Porque todo mundo acha que esse bicho é o maior filho da puta. Tá todo mundo dizendo isso, né? Filho da puta, não sei o que. Bicho é um manipulado, é um fantoche, esse baitolo. É. Só que aí no finalzão do Naruto, mano, o cara descobre que o Itachi foi um martirizão foda, mano. O bicho se sacrificou pela vila, mano. Exatamente, mano. Sacrificou pra salvar o irmão dele, né, e tal. Ei, e agora, né, nesse contexto, mano, um cara que seria totalmente o Bolsa, mano, é o Danzou, mano, do Naruto. Primeiro porque esse bicho é o chefe militar da Vila da Folha, né? O bicho é o líderzão da AMBU lá e tal. O bicho comanda tudo com mão de ferro. E segundo, por quê? Porque o Itachi é do clã Uchiha, né? Qual o símbolo do clã Uchiha? São olhos vermelhos com estrelas, né? Já fica outra analogia boa com o Hades, né? Exato. E o que é que o Danzou faz? É. Esse bicho caça e arranca todos os olhos da turma da Olha aí. Do clã Uchiha. O sonho do Bolsa ali. O sonho do Bolsa. Na DC Comics. Com certeza eu acho que o Bolsa seria o Batman. Ou então o Lanterna Verde, né? Porque esse bicho é militar, né, e tal. O Hal Jordan, né? Eu não vejo nem só o lado do Bolsa ser militar, né? É uma questão ideológica, que esse bicho é... Que o Batman, eu não sei... Primeiro, ele não seria o Batman, sabe por quê? O Batman é totalmente anti-armas, então... É verdade. Não teria como, não seriam compatíveis. Os bichos explodiriam, né? É uma boa analogia isso daí. E o Hadas, ele é contra as armas, né? Por isso que ele poderia ser o Batman. O Hadas poderia ser o Batman, mano. Não acredito, não. Tu já viu aquele. Aquele Superman entre a foice e o martelo? Sim. Que tem um Batmanzão comunista. Sim. Tem um bicho é russo ali e tal. Sei qual é. O Hadas, não por ideologia, não que eu tenho que dizer isso, mas visualmente, aquele chapéuzinho e tal, aqueles detalhes vermelhos, né? Porque seria um Batman vermelho, né? E o símbolo, quem não né, percebeu, vermelho e tal. Exatamente, a cor favorita do Hadas poderia ser aquele Batman soviético ali, o Hadas. Só falando um personagem terciário, né, que ia aparecer aí na DC Comics, né? Seria o Dorazão, que o Dora seria o Flash, né? Que é o negócio do acelera, né, bicho? Bicho, ele falando acelera de. Vamos, galera, vamos acelerar. Pera, e os caras tudo numa briga aí, esse bicho dizendo essa piadinha dele, né? Acelera. Fazendo um Vzinho assim, ó. Vezinho de lado, assim. Puta, e o cara incluir esse bicho no universo só pra essa piada, né? No final. Na Marvel, pra fechar. Equilibrado. Na Marvel, pra mim, o mais fácil é o Bolsa. Ah. O Bolsa, na Marvel, com certeza, esse bicho seria o Wolverine. O Wolverine, ele é puto, né? Ele já foi pro exército, né, também. Exatamente, mas o bicho é sargento do exército, foi puto. Consegue se recuperar muito facilmente de ferimentos, né? É verdade, isso aí é... E o Wolverine, mano, por mais que esse bicho seja escroto, machista, o caralho, mano, todo mundo gosta desse bicho. É... No final, os caras têm uma leve simpatia por ele. Esse bicho bebe, passa o dia bebendo, fumando, farra mó putaria, empina o pneu da moto. Mas no final os caras, não, mas chama o Wolverine, os caras tudo com a boa. E o Hadasão? O Hadas, esse bicho poderia ser o Magneto. Né? E aí deixa no ar, né? Exatamente. Coloca aí nos comentários, né, quem é que seria quem ali. Exatamente. Em outros universos, né? Bolsa e Hadas. Se você entendeu mais ou menos a personalidade de cada um deles, coloque aí nos comentários, né? Em quais outros universos vocês conseguem enxergar, se vocês têm amigos ou pessoas, né, que se parecem com Bolsa e o Hadas. E vamos ver quem é que ganha essa disputa, né? Porque a gente só descreveu e a gente precisa de vocês pra comentar, né? Precisa do povo pra decidir. Tudo. Até nisso tá correlacionado, né, as coisas aí com ele. Isso aí, deixe seu voto, né, aí nos comentários. Pra saber quem é que vai ganhar. Inclusive aí tem um áudio de finalização aqui do PC, né? É um áudio especial. Pra quem pensou que não ia ter PC, né, nesse programa. Exatamente, toca aí o áudio do PC. E aí, galera, aqui é o PC de domínio. No momento eu não tô podendo gravar, mas daqui uns dias, ou então talvez no próximo ano, eu volte a gravar com o pessoal aí de novo pra fazer os testes no Samas. É engraçado é que a mensagem do PC tá cheia de vento, né, mano? Bicho. Esse baitola gravando áudio com a janela do carro aberta, mano. É, ele gravando assim. E aí, galera. Tchau, galera. Eu achei, mano, que o PC, depois que ficou desempregado, mano, pra quem é do Ceará e da região Nordeste, mano, tem um cara chamado Tizil, mano. O PC tá igual esse bicho, mano. Hasta la vista, baby.